guerra divide um bairro, uma cidade, um país. Envolve os vizinhos. Aumenta e diminui como as golfadas da metralhadora com ritmo incerto. Por trás da guerra, um mundo às vezes desconhecido de interesses. Outras vezes, interesses bem claros, justos ou injustos. Desde a invenção do navio à vela, o homem descobriu continentes no planeta Terra. Vários conquistadores, de Cabral a Colombo, trazidos pela promessa de ouro no mundo novo, acreditavam antes em um buraco no horizonte habitado por monstros devoradores de homens. Os criadores do mundo foram tidos como loucos, porque a verdade assusta e a verdade é para poucos. Não deixe que opressão limite suas ideias, pois existiu o pecado depois de Adão e Eva. Mantenha sua fé, mas ainda existe aquisição. Eles tentam carbonizar sua liberdade de expressão. Não fomos civilizados. Não sei que a culpa eu atribuo à chacina indígena na conquista do novo mundo. Esqueça que o Brasil foi conquistado por acaso. Três navios portugueses, foi tudo combinado em nosso solo. Teu seio, pátria amada Brasil, que acomoda burgueses, não é mais mãe gentil. Família da elite que domina uma matilha, impõe seus sobrenomes e sua aristocracia. Cinco séculos não apagam as mágoas de um dia. Negros e índios corrompidos pela monarquia. Nossa terra tem palmeiras onde cantam sabiás. Vieram os europeus para o inferno aqui está lá toda a causa. Mas consequência com certeza, minoria hoje é forte e domina o planeta. Paz no planeta Terra. Minha medida estratégica está marcada no manual de sobrevivência na selva. Consulte o manual de sobrevivência na selva. Me mostre sua tática, sua estratégia. A gravidade fortalece o efeito da queda. Na periferia, soldado agora é guerra. Consulte o manual de sobrevivência na selva. Me mostre sua tática, sua estratégia. A gravidade fortalece o efeito da queda. Na periferia, soldado agora é guerra. Mente limitada é como abelha sem mel. Não mate sua consciência como Caim matou Abel. Inteligência para todos, corra atrás que você consegue. O livro transporta almas ao jardim do Éden. Grandes chefes de estados que dominam o globo são descendentes da monarquia, só mudou o trono. A educação leva a zero, um grande alarme nacional. Criança pobre como sempre só se lembra no Natal. A saúde é prioridade na campanha eleitoral. Elegemos parasitas, isto é câimbra cerebral. Não se preocupam com o estado e sim com os números. Números, mortalidade números. Infantil só aumenta. Consulte a ONU, o anticristo vive. E você sabe que o mal existe, ele é forte nas ruas. O bem apenas sobrevive. Dentro de cada alma um julgamento final. O lobo entre os cordeiros no inferno mental. Você que decide o destino dessa terra. Crie harmonia, não incentive a guerra. Abre os olhos para a imensidão. O que está ao seu redor, mesmo estado ruim, poderia estar pior. Então quem é o melhor? No momento não interessa. Palavras sábias do manual de sobrevivência na selva. Sobrevivência na selva. Me mostra sua tática, sua estratégia. A gravidade fortalece o efeito da queda. Na periferia, soldado agora é guerra. Consulte o manual de sobrevivência na selva. Me mostra sua tática, sua estratégia. A gravidade fortalece o efeito da queda. Na periferia, soldado agora é guerra. E chega o milênio apavorando a classe média. Está acabada a camada de ozônio na atmosfera. O homem é ocupado por tanta hipocrisia. A história testemunha que o erro se multiplica. Mas cabe a todos nós esse quadro mudar. Boicote as indústrias que poluem o ar. Alguns procuram a razão da própria existência. Procuram paz e conforto dentro de cultos e igrejas no mundo capitalista. O que resta é aparência, não produzem soluções. Criam dores de cabeça. Homens camuflados com um dedo no gatilho, matando semelhantes. Então quem é o inimigo? Poluição com seus pulmões, colesterol no meu sangue. Ataque cardíaco, impiedoso, fulminante. Este é o século do Brasil alcoólatra, onde corpos perambulam com a alma morta. A indústria do cigarro enriquece como antes. Consuma nicotina, mas cuidado com o câncer. Mortes cretinas, guerras e mais guerras. África morre de fome, a indústria bélica prolifera. Globalização, computação, internet, a sua ficha cadastrada, guardada em um disquete. A irmandade aparece na sua mente. Meus verbos não são intransitivos, são intransigentes. Liberdade agora, mas não quebre as regras. Carrega o seu manual de sobrevivência na selva. A paz na missão. Consulte o manual de sobrevivência.